vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora, só me resta agora te esquecer. Mas isso é quase impossível. Seus lábios marcaram os meus. Você foi uma boa atriz e deixou uma cicatriz no coração que é meu. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca, e a razão não sei. Aonde está sua palavra que sempre me dizia amar? Cadê aquele seu carinho que me deu todinho e resolveu tomar? Menor que o meu. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca, que a razão não sei. Aonde?